Irmãos e irmãs, que alegria e motivo de gratidão podermos nos comunicar e compartilhar orações, uns intercedendo por outros e também compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero orar hoje pelo irmão Raimundo e pela irmã Verônica, que são os pais da pastora Reinilda. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos já têm uma vida madura e nós cremos que estão firmes na tua presença. E por isso nós te suplicamos que o Senhor livre-os de todo mal e, mais do que isso, os abençoe ricamente. Senhor, lembramos que Moisés começou a última etapa do seu ministério quando tinha 80 anos e foi até os 120. É claro que aquele era um outro período, temos certeza dessas coisas, mas ao mesmo tempo temos certeza que o Senhor é o Deus de toda a provisão, o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas, e por isso abençoa esse casal com saúde, abençoa com felicidade, abençoa com paz. Livra de toda enfermidade, é o que nós te pedimos e agradecemos mais uma vez pela pastora Reinilda. Eu quero agradecer mais uma vez também pela missionária Vívia, em particular pela ministração da semana que passou, nos alimentou muito, eu imagino que a todos, e ainda vai alimentar ao longo do tempo. Porque isso vai estar registrado no blog e eu imagino que ao longo do tempo vai alimentar outras pessoas também. Bendito seja o Senhor. Senhor, abençoe o Sinho na plena recuperação, abençoe os irmãos que estão acamados, abençoa, restaura, cura, liberta a todos os irmãos. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como é no céu. Nós oramos e nós agradecemos, intercedendo por todos os irmãos do grupo, com diferentes pedidos. Senhor, pelo menos 1.600 pessoas já estão acessando ou o blog, ou WhatsApp, e isso nos dá uma grande alegria, lembrando que em abril do ano passado nós éramos em 50 pessoas do grupo que orava pela minha recuperação de saúde, setembro do ano retrasado, perdão. E já tendo passado um ano da alta, o Senhor nos deu a alegria de já ministrar desde abril até que completou em setembro um ano, do momento do coma, setembro, outubro, depois da recuperação, e estamos aqui continuando a manter um testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Rei de Israel. Bendito seja o teu nome, ó Deus Altíssimo, glorificado para sempre e eternamente. Aleluia. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos, depois de ter concluído dois livros, voltar para o livro de Mateus. E hoje vamos compartilhar sobre o capítulo 16. Você tem postado Você que está recebendo as mensagens há uma semana, duas, basicamente aqui de Entre Folhas, pessoas que vamos conhecendo, taxistas, amigos mesmo, cristãos que vamos conhecendo, vamos fazendo amizade, vínculo. Você que está conhecendo agora, nós temos um blog e você poderá acessar esse blog e os outros 15 capítulos estão registrados lá no blog. É blog Logos 7, só ponha o número 7.blogspot.com. Blog logo 7.blogspot.com. Aleluia. Eu vou fazer a leitura do capítulo 16, já em outra tradução, irmãos. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se, os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes, nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aí no versículo 13 nós temos a confissão de Pedro, 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles lhe responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vou repetir: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus vai predizer a sua morte e ressurreição, irmãos, a partir do verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. E finalmente, o Jesus convoca os discípulos a levarem a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, ao observarmos o capítulo 16, fiz questão de ler para vocês, porque nós cremos que só a leitura bíblica já é suficiente para trazer toda a revelação que nós precisamos. Se nós tivermos com o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo estiver em nós. Agora faço um comentário do meu livro da série de discipulado, Mateus, que tem como título Jesus triunfou sobre a morte, e nós vamos compartilhar com você agora o capítulo 16, tendo como proposição: o fermento dos fariseus estraga toda a massa. Irmãos e irmãs, os fariseus e saduceus, tentando a Jesus, no início do capítulo, pediram que mostrasse um sinal vindo do céu. O Senhor respondeu dizendo que eles sabiam compreender os sinais do céu acima de suas cabeças, mas eram incapazes de discernir os sinais do reino dos céus. Ou seja, eram capazes de compreender as coisas periféricas, as coisas que tinham sob sua cabeça, mas eram incapazes de compreender as coisas mais profundas do âmago do seu ser, daquilo que estava no coração de cada um deles e no coração da humanidade, ou seja, a fome, a sede de pertencer a Deus e as ministrações que Jesus fazia sobre o reino dos céus, eles não entendiam. Isso porque se tratava de uma geração má e adúltera. E uma geração má e adúltera, irmãos e irmãs, não compreende as coisas espirituais. As coisas espirituais só são compreendidas por homens espirituais e mulheres espirituais. Os outros só compreendem as coisas naturais. Eles eram uma geração má e adúltera, pois tendo a plena manifestação do Deus vivo em forma de ser humano, plenamente humano, Deus pleno em condição de homem pleno, Jesus, como o maior sinal do seu amor, misericórdia, poder e graça, ainda pediu um outro sinal para confirmar que o mestre de Nazaré era o Messias esperado. Irmãos, era para se imaginar o fascínio, o brilho, a luz, a glória, o resplendor da presença de Deus na vida de Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus era a plena manifestação de Deus na condição de filho do homem, na condição de Machia, como tem trabalhado com excelência a nossa missionária, na condição de Messias, ungido por Deus, e eles ainda pediam um sinal. Não conseguiam compreender que o mestre de Nazaré era o Messias esperado. Por isso disse Jesus que nenhum outro sinal lhe seria dado, senão ele mesmo, prenunciado na história de Jonas. Ele foi prenunciado na história de Jonas. Esse é o maior sinal, um dos maiores sinais, melhor dizendo, lá no Antigo Testamento e que Jesus cita aqui. E ele disse então que não haveria outro sinal maior do que esse. Jesus advertiu os discípulos, irmãos e irmãs, acerca do fermento dos fariseus e dos saduceus, que com suas doutrinas transmitiam falsidade e aparente religiosidade. Na verdade, transmitem até hoje, porque se não os fariseus e saduceus lá de Israel nos tempos de Jesus, há muito que nós encontramos irmãos, irmãs, aparentemente, mas que na verdade não passam de incrédulos como os saduceus, que não creem na ressurreição do último dia, não creem na ressurreição, de Jesus, ou seja, não creem nos milagres, são chamados de cristãos, mas não creem no sobrenatural, e encontramos fariseus também, que acabam transformando os 10 mandamentos em mais de 5.000 ordenanças acerca de centenas de detalhes, e acabam oprimindo o povo na igreja com essas questões. Assim como o fermento faz o pão ou o bolo crescer, esses ensinos doutrinários farisaicos, distorcidos a respeito da pseudo-tradição bíblica, bem como outros usos e costumes doutrinários de denominação, denominacionais podem enganar todo o povo, fazendo corromper o verdadeiro espírito de santidade. E eu declaro e profetizo aqui em nome de Jesus que o que nós precisamos em todas as nossas igrejas é o verdadeiro espírito de santidade que foi manifesto plenamente por Jesus de Nazaré, o Messias. Ele que é, ele que foi e ele que sempre será a manifestação plena do Deus vivo entre nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, não se deixe levar por questões denominacionais que, na verdade, não têm fundamento na Escritura. E para nós dizermos que algo tem fundamento na Escritura, não basta um versículo. Senão você pega um versículo e diz: Judas se enforcou. E o cidadão vai lá e diz, né, vou me enforcar também. Aí você pega outro versículo, isso você já ouviu na sua igreja, e eu estou repetindo, muitos pastores já devem ter dito a você, outro pega outro versículo isolado e diz: vai tu e faz o mesmo. E aí as pessoas então poderiam ser levadas a essas coisas. Nós precisamos ser cristocêntricos, centrados no modelo e na vida, na obra de Jesus Cristo, e cristológicos no nosso estudo. Jesus perguntou a seus discípulos o que os homens falavam sobre ele e quem eles achavam que ele era. Responderam os discípulos que as pessoas diziam que era João Batista, que era Elias, que era Jeremias e outros profetas. O Senhor continuou perguntando agora sobre o que os discípulos pensavam a seu respeito no andar do capítulo. E perguntando, Simão Pedro respondeu, antes de todos, declarando que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é mesmo, e sempre será. Aleluia. Jesus disse para Pedro que ele devia considerar-se feliz, bem-aventurado, porque essa afirmação lhe foi revelada pelo Pai das luzes, pelo Pai que está no céu. Somente o Pai, irmãos e irmãs, e o Espírito Santo podem nos revelar a verdade ministrada por Jesus. Só eles podem nos revelar Jesus. Senão, nós lemos, lemos, lemos, lemos, mas não aprendemos a ser como Ele e a fazer como Ele. Ninguém mais pode gerar em nós o conhecimento de Jesus. Isso é uma obra que o Pai faz e que o Espírito Santo faz. Inclusive, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento do pecado, o arrependimento, é a imagem e semelhança do Mestre no que tange a sua natureza humana, porque ele não pecou. E por ele mesmo, então, não precisaria, como não pecou, não precisaria se arrepender, mas morreu na cruz do Calvário, como um gesto de arrepender-se por nós e pagar o nosso pecado. A ele toda a glória. A ele toda a honra. Do mesmo modo que somente a Trindade pode gerar em nós a natureza de Deus, a nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza do Espírito, para que, como seres humanos, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2. verso 5 ao verso 11. Leia depois. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Jesus disse a Pedro que ele era pedra, e sobre essa rocha ele edificaria a sua igreja para ser vencedora ao ponto das portas do inferno não prevalecerem contra a própria igreja. Esta é a pedra. A pedra é a confissão de Pedro que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou repetir. A pedra, esse jogo de palavras, a pedra e Pedro, Jesus estava querendo dizer que a pedra é a confissão que Pedro fez de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Cristo é a pedra de fundação. Cristo é a nossa, é o nosso alicerce. Jesus Cristo é a razão da nossa vida. Por isso nós temos que ter claro que, ao contrário do que se ouve aqui ou acolá, Jesus disse para Pedro que a pedra era a confissão que ele estava fazendo. Ou seja, ele mesmo, Jesus, edificaria a igreja e edificou a igreja para ser vencedora, ao ponto das portas do inferno não prevalecerem contra a própria igreja. Esta é a pedra, a confissão de Pedro. Que Jesus é o Cristo. Cristo é a pedra de fundação, sobre a qual o edifício espiritual do reino está erguido. Pedro, sim, era um representante do ministério apostólico, mas todos os apóstolos foram chamados de pedras vivas. Desse edifício espiritual. Não recaiu só sobre Pedro, mas recaiu sobre a confissão de Pedro, o sentido, da palavra pedra. E foi Pedro que teve o privilégio de ter a revelação do Pai e em nome dos apóstolos, como líder dos apóstolos, dizer a palavra e confessar que todo aquele que crer e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador será salvo. A partir desse instante, Jesus começou a preparar os discípulos na outra perícope, irmãos, no outro trecho, que é dividido só na nossa Bíblia, né? Não no original. A partir desse instante, Jesus começa a preparar os discípulos para a sua morte e para a sua ressurreição. Pedro, que o tinha confessado como Cristo pouco tempo antes, tentou convencê-lo a não ir a Jerusalém a fim de não ser morto. O Senhor discerniu nas palavras de Pedro, uma armadilha de Satanás, para que, tendo compaixão de si mesmo, deixasse de cumprir o propósito de dar a sua vida como oferta e sacrifício, a fim de que todo o que nele crê não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. O que Jesus fez? Jesus expulsou a Satanás do meio dos seus discípulos e repreendeu aquela palavra que tinha sido dita por Pedro e repreendeu a Pedro então para que ele vigiasse e tomasse cuidado, porque no momento ele fez a mais linda confissão e no outro momento estava sendo usado malignamente. Pois agindo daquela forma, se ele continuasse a não vigiar, Ele poderia ser um outro tipo de pedra, uma pedra de tropeço. O Senhor, irmãos e irmãs, continuou ministrando, dizendo que ser discípulo dele implica em negação de si mesmo. Talvez esse seja o momento onde milhões e milhões de cristãos abandonam o discipulado. Milhões. Se não abandonam formalmente, abandonam pela sua prática de vida. Não abandonam declaradamente, mas abandonam não assumindo o propósito. Discipulado é assumir a cruz como propósito ministerial. É assumir o ministério que Jesus nos confiou. Pois quem quiser ter compaixão de si mesmo, salvando a sua vida, perdê-la-á eternamente. Discipulado é perder uma vida voltada para os nossos próprios interesses, a fim de achar uma vida eterna e abundante. Aliás, abundante e eterna. Abundante agora e depois também abundante eternamente. Pois o ser humano pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há um cântico lindo, acho que é do Vencedores por Cristo, ou do Sérgio Pimenta, que proveito há no homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. O Senhor prometeu vir buscar a sua igreja juntamente com anjos. Falo aqui e me lembro das ministrações do Apocalipse. O Senhor prometeu vir buscar a sua igreja juntamente com os anjos, mas retribuirá a cada um segundo as suas obras. Como já nos foi dito, o livro que tem narrada a história da nossa vida, tem narrado a história da nossa vida. Quem se entregou por amor, agora receberá a vida eterna na hora do juízo final. Quem se entregou por amor receberá a vida eterna. Quem foi egoísta e quis ganhar o mundo inteiro vai pagar no dia do juízo final por esse pecado, perdendo a vida abundante e eterna. Que Deus te abençoe poderosamente e você seja um discípulo. Você seja um discípulo. Você seja um discípulo que esteja disposto a negar-se, que esteja disposto a assumir a cruz, que esteja disposto a não ficar tendo compaixão de si mesmo para salvar a sua vida e depois perdê-la eternamente. Mas que, como discípulo, você perca essa vida aqui por causa do propósito do reino. Não olhe para os seus próprios interesses a fim de achar o seu interesse maior nos tesouros lá do céu, a fim de achar uma vida eterna, pois o ser humano pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e eu quero que você ganhe a vida eterna e não o mundo inteiro. Então, em nome de Jesus, ele prometeu vir buscar a igreja e vai haver um juízo final. Eu quero que o seu nome, o meu nome, estejam no livro da vida e nós sejamos convidados pelo Senhor ao dizer: vinde benditos do meu Pai. Que nós experimentemos isso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Para reforçar aquela questão da pedra, eu recomendo um livro dos anos 50 ou 60, que li, é da Haste, eu não estou com ele em mãos, irmãos, mas, se não me engano, É do Kuhlman, Oscar Kuhlman, e deve ser nos anos 50 ou 60, aí do século passado, publicado pela Haste. Não sei se ainda há venda desse livro, mas você poderá procurar. É a Associação de Seminários Teológicos Evangélicos. Eram trabalhos maravilhosos. Eu não sei, eu não estou visualizando ele agora aqui na minha biblioteca, mas acredito que seja de Oscar Kuhlman. Em todo caso, o título é Pedro, Pedro, e a publicação saiu pela Haste, Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, e a data você vai encontrar aí entre 50 e a década de 60, tá bem? Livro maravilhoso, maravilhoso, onde ele explica claramente, trazendo o texto grego e tudo mais, que é importante para o nosso conhecimento. E vai trabalhar, em primeiro lugar, a pedra como confissão, a confissão que Pedro fez. Em segundo lugar, a pedra é a palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então você não vai mais usar "no princípio era o verbo". Você vai dizer "no princípio era a palavra". No princípio era a palavra ou no princípio era a razão. Você não vai usar essa tradução horrenda só do vocábulo. Você vai acompanhar o apóstolo João no conceito de Logos e vai dizer então que Jesus é a palavra viva. Primeiro, a confissão de Pedro. Segundo, a palavra. E em terceiro lugar, pedra significa confissão, significa palavra e significa então a sequência ministerial, o ministério apostólico, sim, liderado por Pedro naquele momento e depois por Paulo também, junto aos gentios. Foram líderes da igreja inequivocamente, o que não autoriza ninguém a dizer que ele foi infalível, é o que não autoriza ninguém a dizer e a defender ao longo dos séculos, mesmo pedindo perdão, a infalibilidade da cátedra de Pedro, né? Da cátedra papal, o que não autoriza ninguém a esse tipo de declaração. Pedro, aqui, queridos, é um jogo de palavras que no grego eu posso dizer a você, para que você fique seguro com o que estou dizendo. É um jogo que Jesus fez com Pedro e pedra, também por causa da sua característica. Primeiro, informo que Cesareia de Filipe era uma pequena cidade, como posso dizer, no pé do Monte Hermon, próximo ao Monte Hermon, tá bem? Lá na região norte, lá na Galiléia, lá próximo da Galiléia, bem lá ao norte, do território de Israel. Bom, a palavra grega é petra, de modo que é um trocadilho com as letras e o nome Pedro. Estou lendo aqui na Genebra, para você saber. A palavra grega é Petra, de modo que há um trocadilho com as letras e o nome Pedro, mas o significado exato desse trocadilho é questionado. Aí entra toda a discussão de qual seria o significado. Tá bem? Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça e que Deus te faça uma pedra nesse edifício espiritual. Sejamos sim como Pedro após a descida do Espírito Santo e nos tornemos líderes da igreja. Em primeiro lugar, fazendo como Pedro, confessando que Jesus é o Cristo. Jesus Cristo, que é a pedra sobre a qual a igreja é construída. Em segundo lugar, Jesus é a pedra, como eu disse a vocês, que está no texto do Cuma. Jesus é a pedra, como o próprio Pedro testifica. E em terceiro lugar, essa confissão, agora eu acrescento aqui, é uma confissão que diz respeito ao aspecto ministerial. E o ministério de pedra viva não foi só de Pedro, mas de todos os seguidores de Jesus, particularmente dos apóstolos. Que Deus fortaleça grandemente a sua vida e abençoe poderosamente a sua vida. Irmãos e irmãs, antes da bênção, você simplesmente não pode perder o nosso curso de teologia. Você não pode perder. Nós não queremos formar pessoas arrogantes, vaidosas, que acham que sabem muita coisa. Porque o próprio Sócrates diz: eu só sei que nada sei. E quando ele diz isso, não é porque ele não sabia nada. É porque diante de todo o conhecimento que há no universo, qualquer pessoa que é estudiosa mesmo sabe disso. Na sua própria disciplina, estou me lembrando aqui. Estou me lembrando de novo, porque fui muito edificado no, na mensagem da missionária. No campo da astrofísica, há tanto para saber, a nossa missionária é astrofísica, missionária Vivian. Há tanto para conhecer, há tanto para saber, que ao olhar para a totalidade do conhecimento, a pessoa que tem bom senso vai dizer: eu sei que a quantidade do meu conhecimento é um pouquinho, é um pouquinho. É isso que Sócrates estava dizendo. Eu só sei que nada sei, não porque não soubesse nada. E nem porque isso fosse um método, como alguém já vai dizer e faz alusão também a Descartes. Não. Significa que diante de todo o universo, o que eu sei é um grão de areia. Então, eu não sei praticamente nada. Nós não queremos formar pessoas arrogantes, não queremos formar pessoas que acham que sabem. Nós precisamos formar pastores e pastoras, missionários, missionárias de Deus, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, homens e mulheres de Deus. Ah, mas na minha denominação não tem presbítero. Tudo bem, irmão, tem diaconisa? Então ela será de Deus. Conhecedora da palavra, abençoadora de muitas pessoas. Então, é isso que nós desejamos, tá bem? Ligue para nós, ligue para nós. E rapidamente, eu creio que até o final da semana, eu vou passar para você um novo telefone. Nesse novo telefone é que se formará o grupo. Devo passar o um endereço também do site, onde as matérias serão colocadas e seus trabalhos entregues, e as informações para a matrícula. Não perca, não perca. E eu vou tentar convidar pessoas assim abençoadas para ministrar também as matérias. Mesmo sendo EAD, você vai ganhar chaves de leitura e depois vai aprender a abrir aquele livro. Depois de aprender a abrir o livro, você não vai parar mais de conhecer e prosseguir conhecendo um livro, por exemplo, de Neemias, de Esdras, de Ruth, de Isaías. A primeira matéria é o Pentateuco. De Mateus, que nós voltamos agora no capítulo 16, você vai ganhar chaves, chaves de leitura. E a partir daí, o verdadeiro estudante é aquele que não para nunca. Na hora que a gente se forma, aí é que começa, de fato, o momento em que você não tem mais que entregar trabalho e outras coisas mais, e você vai se aprofundar. Eu me formei há muitos anos atrás, me formei em 93, e depois de 93 é que eu comecei a ler uma série de clássicos que eu não tive tempo de ler durante a faculdade, por causa dos trabalhos, das monografias, e estou lendo até agora. E tenho só na minha biblioteca, que eu não dei ainda, porque eu já dei todos que eu li. Mas eu tenho aproximadamente 1.000 livros a 1.500 livros. Tinha mais de 3.000. Então, irmão, irmã, faça o curso conosco. Faça o curso conosco. Ele é diferenciado. Primeiro, porque é na sua casa que você vai fazer EAD. Segundo, porque é barato. Né? Falando de custo, ah, mas tem que pagar? Tem que pagar, mas você também pagaria para uma outra faculdade, ainda pagaria a sua locomoção, ônibus, metrô, se fosse de automóvel, e aí você vai fazer na sua casa. E terceiro, irmãos, porque nós vamos formar homens e mulheres de Deus, é isso que nós estamos orando. Para que o Senhor nos abençoe. Tá bem? Um grande abraço e fique na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus. Nos conduzindo a toda a verdade, que é Jesus, conhecendo e prosseguindo em conhecer, para a honra e glória da Santíssima Trindade. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nessa trajetória, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.